Bem, foram os Iáveis. Espero que tenham gostado. Portanto, esta música já é um clássico aqui no nosso programa. Portanto, os Iáveis é uma banda católica, brasileira, portanto, de rock cristão. E editaram esta música em meados de 2011-12. E, portanto, e têm feito bastante sucesso. Portanto, os cantores, entretanto, já mudaram. E agora, recentemente, lançaram um álbum. Portanto, este álbum é de março deste ano. Que se chama Deserto. Deserto. E espero que gostem. A música tem uma excelente letra e uma grande batida. Vamos ouvir então Deserto pelos Iáveis. Em meio às em um campo aberto existe um deserto no peito da multidão, onde a canção que toca é o silêncio, a alma segura. Bom, foram os Yave, vamos ouvir agora, mudar radicalmente de estilo, para não vos cansar e para também não me cansar a mim. Vamos ouvir agora uma cantora de quem gosto muito, portanto ela canta com os Jesus Culture, que se chama Kim Walker e a música chama-se Spirit Breakout. Heaven come down. Bom, comecei o programa por dizer-vos que íamos estrear alguns intérpretes aqui no GSL. Agora vamos ouvir uma banda norte-americana também, uma estreia aqui. Chamam-se Worth Dying For, com a música Higher. Geração Sem Limite. Foram os Worth Dying For. Ora bem, uma banda californiana, portanto já vai no segundo álbum e esperamos que venha um próximo, porque de facto eles tocam muito. O último álbum que mandaram chamava-se Live Riot e já conta de 2012. E eles são, digamos, discípulos do Jeremy Johnson, portanto da igreja californiana de Bethel. Portanto, um dia destes também, juntamente com os Jesus Cultures, nós vamos fazer aqui um programinha sobre estas duas igrejas e sobre esta gente. Ok, vamos então agora passar para a próxima. Seguindo mais ou menos o mesmo estilo de música, vamos ouvir Christian Stanfield com My Heart Is Yours. I give you my life, I give you my trust, Jesus. For you are my God, and you are enough, Jesus. I give you my give you my trust, Jesus, and you are my God, and you are we'll be right back. my heart is yours. Take it all, take it all. My life. Just say it to me, say it to me. My heart is yours. My Chegamos ao fim de mais um GSL Playlist. Espero que tenham gostado. Vemo-nos na próxima semana com mais música boa e algumas estreias. Deixem-se ficar. Uma boa semana. Deus vos abençoe. Do hip hop e do rock! Ah, anda com aquela coisa do GPL, ou Japanel, ou Tatael! Esses programas que é só barulhada! E aqueles cabelos! Geração Sem Limite. O programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos.